Olá, caros ouvintes, ou seja, olá Nuno Rocha e André Barros. Aqui é o Luís Folião. Eu queria pedir desculpas. Pá, nem vão acreditar no como aconteceu, mas o cão comeu metade do podcast, é verdade. Metade da minha gravação foi para o ar. Por isso, em vez dos 69 minutos habituais do programa, vão ter apenas um pouco menos de uma hora de opinião informada sobre um show da Marina Mota, um show que eu acabei por nem sequer ver o episódio, mas isto é tudo porque eu trabalho com dois grandes profissionais e quero que eles, que a minha falta de profissionalismo faça com que eles fiquem melhor na fotografia. E pá, pronto, é o que é. Provavelmente vão perder grandes piadas na meia hora, que estava na meia hora que não ficou gravada, mas eu prometo que para a próxima vez vou tentar gravar o ficheiro direito e que isto não volta a acontecer. Ou então vou acabar por ser despedido pelos outros dois e ficam os dois a falar sozinhos para o resto do show e que se divirtam então. Um abraço. Eu sou o Daniel Rafa Scheidt, sou um amigo. Eu sou o Luís Folião e sou um amigo. Eu sou o Rodrigo Nogueira e sou um amigo. E se calhar devia dizer que também sou filho, porque somos todos filhos. Somos todos filhos de Deus, não é? Acima de tudo, sim. Porquê é que estás a Deus o troçar com a tenha. religião? Hã? Que Deus tenha Deus? Porquê é que estás a fazer troça da religião? Também precisa. É, não sou PC, meu. Tipo, para mim é tudo fair game. Ok, queria um Mac. Não és do Partido Comunista? Pensava que eras. Não, sou dos Verdes. Do PAN? Sou da CDU também. Não, sou dos Verdes. Os Ah, Verdes ok. também fazem parte da CDU. Também são É gente. verdade. Apesar de o pessoal não se lembrar. Mas tu continuas a manter a Hã? chama viva dos Verdes serem da CDU e relembras toda a gente disso, não é? Bah, Sempre. sim. Uma Daniel menos esclarecido teria feito a piada que os Verdes é o partido para esposas dos deputados do PC. O Daniel menos esclarecido és tu? Mas tem a Rita Rato. A Rita Rato, né? Também é comunista. Mas pode ser casado com uma mulher, não sei. Sim, certo. Não, eu quero Um saber dos outros. o que é um Daniel menos esclarecido? És tu, Pá, mas com medo de assumir que és tu que diz isso? Não, um Daniel de 12 anos que estava a ver a política na ETP Açores e via que no banco dos Verdes eram sempre mulheres. Ah, ok. E portanto Pois eram os eu. meus deputados. É mais progressivo do que qualquer outro partido, estão a ver? É por isso que eu sou membro. Ok. Calma lá. Mas sou Ok. membro do. Olha, e para falar em Estrangeiro. mulheres? Finalmente um programa que é encabeçado por mulheres. Não é? Aqui nesta Sim. É escolha. mesmo essa segue, sim. Sim. Também. Que mais? Tipo. É só a Marina que faz comédia em Portugal, tipo de mulheres, não é? Tipo, quem mais é que faz comédia em Portugal? Ana Bola. Como é que se chamava aquela. Todas as deputadas no governo. Também é verdade. Marisa Tal como os era deputados, não mais. estou a ser sexista. É só palhaços no governo. Começando, nós estamos a falar do I Love Lucy, certo? Certo? A mítica Sim. série da Lucille Ball e o Desi Arnaz, não é? Lucy e Ricky Ricardo. Ricardo. A maior sitcom da sua altura, não é? Uma Bem das, mais sim. popular, mas. Yeah. Uma coisa Então. lendária que mudou o género. Não? Então o Cunha é o quê? O Cunha é suposto ser O Cal, aqui neste. O Ricky, neste o Ricky, eles chamam-se Montoya. É a Marina. Sim. Montoya e o Cal Montoya. Portanto, é melhor contextualizarmos, não é? Isto é um sarilho chamado Marina, que é o remake português. Sim. E o Ela feito Rossi, que é o 50 que é o anos depois, para aí, não? Sim, sim, é mesmo. Aquilo é tipo 96, 97, 98. Deve ser tipo 97, 98. Isto também é fácil saber. E até há uma descrição oficial disto. Um sarilho chamado Marina, se formos procurar, é de 98. 98, 99. Que é programa de humor com assinatura de Marina Mota. O que não é verdade, porque isto não é assinado por Marina Mota, nada. Sucessão de aventuras e desventuras desencadeadas por Marina e Carlos. Eu, tipo, havia... E ele não se chama Carlos, ele é Cau. Mas pronto, Carlos Cau, é isso? Cau é o diminutivo de Carlos? De Carlos, eu acho que capaz, sim. Ok, mas eles chamam-se Montoya, eu não sei onde é que foram buscar o Montoya. Se calhar já havia um remake tipo... Não. Espanhol ou assim é, disto? Do Princess Bride, não é? É a família do Inigo. É a única outra referência para Montoya que eu tenho. Mas pronto, não é o nome de rir, que é o costume ser. Tipo, Montoya não é assim muito de rir. Talvez, não, mas a própria personagem é de rir, porque é um gajo que toca música latina. Isso é muito estranho. O que também é muito estranho, sim. Porque o sucesso dele nos Estados Unidos... Naquela altura é compreensível. Alguém tem uma big band, faz as pessoas dançar. Sim, sim. E é um sucesso que é paralelo ao do Desi Arnaz na vida real. Porque eles já tinham uma banda. Isso é o mais importante, não é? Tipo, sim. O facto de que esta ator não é a músico. Tipo, podiam ter pegado para ir no Juan Luis Guerra ou... Sim, sim, uma coisa do género, mas não. Nada disso. Tu estavas a dizer que as aventuras e desventuras. Pá, eu lembrei de uma coisa, quando era garoto, eu tinha uma cassete do Bugs Bunny. E também era tipo as aventuras e desventuras do Bugs Bunny. E aquilo era vários episódios. E eu estava a ver e depois não sabia qual dizer que eram as aventuras, qual dizer que eram as desventuras. Meu, tipo, estás a dizer, ok, isto aqui. Mas ele ganhava sempre no fim, por isso para mim era essa uma aventura, meu. Essa é uma maneira de dizer, acho que ninguém está a contabilizar se é uma aventura ou se é uma aventura. Acho que há uma lista. Eu era garoto, eles têm uma lista. Eu era garoto, pensava que aquilo era. Era tipo uma descrição a séria do que estava a falar. Achas que quando eles escreveram a descrição ou a sinopse, estavam tipo, pá, fizeram uma contagem, viram os episódios todos. E tipo, iam pondo uma cruzinha em cada coluna. E é tipo, isto é uma aventura, isto é uma desventura, isto é uma aventura, isto é uma aventura. E se fosse mais ou menos balançado, podiam dizer que eram aventuras e desventuras, era isso? Opa, é tipo Fecheiros Secretos. Fecheiros Secretos tem os episódios do mito e tem os episódios do monstro. E pronto, há umas então... aventuras e há outras desventuras. Exatamente. Eu se fosse a empresa que fez aquele VHS que o Bebe Folião comprou, eu teria uma forma de dar a volta a isso, que é as primeiras aparições do Bugs Bunny, antes dele se transformar naquele coelho que todos conhecemos e adoramos, são numa série de curtas em que ele conta a cena com uma tartaruga, e é aquela cena da corrida entre a tartaruga e o coelho, e ele perde no fim, portanto são desventuras, diria eu. Sim. Não, mas tinham-me perguntado, não é? Ponto. Não, mas as primeiras aparições do... Foi Blackface, não é? Não, as primeiras aparições do Bugs Bunny são o Clark Gable no It Happened One Night do Frank Capra. Todos sabemos isso. Tanto que depois o WhatsApp Talk do Peter Bogdanovich é uma homenagem ao It Happened One Night e tem mesmo a Barbara Streisand a comer uma cenoura. Ok, mas então queres dizer que, por exemplo, a primeira aparição da Marina é o I Love Lucy? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Muito obrigado. Ok. Obrigado eu por nos trazer de volta ao assunto que aqui nos trouxe. Bom cego, é bom cego. Vocês são o pó do arte desta coisa, meu. Então, pá, pronto. Eu como não vi os episódios, fiquei encarregue de ler a descrição desta vez. espera. Esta solução de tu leres a descrição dos episódios porque não tinhas visto, aconteceu para aí há 2 semanas, quando era suposto gravarmos isto. Pá, há gente que trabalha, que não é escrever para os jornais, percebe? Sim. Não é tipo estar no café e brincar aos blogs, mas, é, e ver filmes e ir a festas, mas isso aqui, isto não é... O Folião também já fez muito disso, diga-se passagem. Mas e até fiz, não pago, não. Mas pronto, mas então vou eu ler aqui a descrição. Se eu acho que é uma, Eu acho que é uma boa solução, porque assim o Folião pode experienciar os episódios em real time e vamos vê-lo ouvi-lo a rir-se com as aventuras, fica contente com as aventuras. Não, mas olha, não, mas por acaso isso é uma boa imagem para isto, porque alguns destes remakes são feitos por pessoas que não, não são necessariamente mais naquilo que fazem, mas que, digamos que não estavam a dar o litro nestas adaptações, não acreditavam muito naquilo que estavam a fazer, ou tinham alguma pressa de o fazer, ou o que seja. Portanto, aquilo basicamente nós estamos a ver, especialmente, este caso até é meio atípico, porque aqui muda-se o final. Isto é pá, estou a estragar o que vamos dizer a seguir, mas isto muda o final da história, do episódio original para o episódio que é adaptado para Portugal. Mas nós estamos um bocado a ver as histórias originais a serem contadas por alguém não da melhor maneira. Exato. Portanto, o efeito é basicamente o mesmo. Então, interrompa quando quiserem. Posso começar? Pode, pode. Marina Lucy e a sua amiga Natalina Etel estão frustradas porque os seus maridos Carlos Ricci e Vitor Fred prestam mais atenção à televisão do que a elas. E a televisão, vamos só dizer que a televisão é um fenómeno recente. Sim, é preto e branco no português também, não? Naquele universo, aquilo é só uns anos depois do Nico Dobro, em que nos anos 90 o telefone era uma grande novidade, e a televisão é uma coisa mesmo... Epá, veio para ficar. Exato. Na versão estadunidense estão a ver um combate de boxe. Enquanto que na versão lusa é um derby Benfica-Sporting. Isto por si é assim, tipo, é decente, não é? Realmente faz sentido o que é que dois maridos estariam a ver nos anos 90 ou em qualquer outra década de futebol. Eu não sei se faz assim tanto sentido na medida em que o combate de boxe, pá, não sei se será bem o combate do século, ou é? E um derby, não que eu perceba nada de futebol, mas calculo que o Benfica e o Sporting não joguem um contra o outro todas as semanas. E há referências ao facto de eles fazerem aquilo todas as semanas. Eles todas as semanas têm uma noite... Eles vêm a bola todas as semanas. Sim. Porque desta vez calhou-se a um derby. Mas se for de ver eles depois, spoilers, acabam por ver também um jogo espanhol logo a seguir. Sim, é verdade. Portanto, o Cunha de clube, tipo, na série e na vida real, nem sei... Eu não faço a mínima ideia. Fica ao do Sporting. Eu tenho amigos. Eu tenho amigos que eu conheço há 30 anos e não faço ideia de qual é o clube deles. E que são ferranhos. Sim, mas só estou a dizer porque. Pá, pronto. Porque, mas na série eles não são dos clubes diferentes? Ou... São. Um deles é do Sporting, outro é do Benfica, mas eu não prestei atenção suficiente para saber qual é qual. Não, é qual. Mas tipo, eles não podem fazer isso todas as semanas, porque o Benfica e o Sporting não jogam todas as semanas. Era isso que eu estava a dizer. Não, mas eles veem futebol todas as semanas. Ah. E nesta semana específica calhou-se a um jogo particularmente importante. Okay. Os clubes deles. Ok, continua aí a tua sinopse. Quando tentam interromper a emissão, são expulsas da sala. Isto, pronto, para quem se perdeu na conversa, era tipo, as mulheres queriam interromper a emissão do futebol e foram expulsas da sala. Queriam ver a novela, provavelmente, não é? E são expulsas. Não, isso por acaso também é a minha experiência, que é sempre que eu tento ver futebol na televisão, sou expulso por mulheres. E é mesmo. Sim. As mulheres só sabem fazer isso. Tá, e os homens, novela, não é? E os homens só sabem ver futebol na televisão. Mas agora com o Netflix... Eu agora estava a imaginar o Rodrigo a tentar desligar a televisão aos amigos e a ser expulso da sala. Não, isso nunca aconteceu. Mas sim, também podia ser. Não, estamos a ser injustos para com os homens, que eles também às vezes vão ao estádio. Ou vão ao estádio, não só. E isto é pré-Sport TV, porque agora tinham que ir ao café a ver o jogo. Ah, claro. Agora, essa novidade que é a Sport TV. Agora, tipo, essa merda de 98, pô, 98 não havia Sport TV. Será que não havia? Não, era satélite. Eu acho que não. Fundação da Sport TV, 1998. Foste ver? Começou em setembro de 1998. Ah, mas o episódio deu antes. O episódio deu antes, amigo. Isto é 98-99, para uma série ser 98-99, porque eu calculo que eles só tenham feito uma temporada disto, para ser 98-99, é porque estreou mais ou menos em setembro de 98. E isto não é o primeiro episódio. Mas foi gravado antes. foi gravado para aí em 97, se calhar até. Claro, sim, e ficaram a aperfeiçoar a coisa durante a edição. Não viste o episódio? Ficou a amadurecer, a maturar. Mas isto é RTP, também não podem fazer publicidade. Isto não é RTP, isto é a SIC. Okay. E a SIC é da mesmo grupo? Da RTP? Não. Não, caralho, do Sport TV. Do Sport TV? Não. Então não podem fazer publicidade, é verdade. Na verdade, então, olha... criar um universo paralelo. Perdeste. Oh! Espera, segundo a Wikipédia, a Sport TV é 25% Mel, 25% Nós, 25% Olive Desportos e 25% Vodafone. É, mas é tudo angolano, meu. É das operadoras todas. Porquê? Porque tem que dar em todas as operadoras. Está bem, mas não, é um bocadinho diferente ser a mesma... Sim, mas a SIC é do... Como é que chama o senhor da SIC? Eu esqueci. A SIC é do... É da empresa, é do Bolsa da Mão. Empresa, exatamente, do Bolsa da Mão. Que é o Bolsa da Mão? Okay. O Bolsa da Mão era o nome do contra-formação. Sim, claro. Olha, temos que ver um contra-formação e o inglês também. Ah, sim, os Spitting Image, mas aí os episódios não são iguais. Não é francês, originalmente, isso. O Spitting Image é original. Eu achava que o Spitting Image era original, mas eu sei que há uma versão francesa. Pois. A versão francesa é a primeira. É mesmo, o original é francês? É inglês. Britânico. Ah. Portanto, porque é aquele humor muito britânico. Sim, é assim muito nonsense. O francês ainda dá, porque eu já vi merdas do Trump, meu. Olha, mas ainda dá em França. Eu estava a ver aqui a página do Wikipedia, o Spitting Image, e o teu amigo Tony Hendra, do National Lampoon, e de molestar a filha. eu não molestei a filha com ele, alto lá. Ele não é meu amigo disso, meu. É que dá ideia de arte, que eu... Não vais ao IMDb, tens tipo os dois primeiros créditos, não é? Eu estou-me a rir do facto dele ser provavelmente um monstro, é só por aí. O Tony Hendra é muito provavelmente um grande monstro. E foi uma coisa que eu não curti muito no Futile and Stupid Gesture. Pá, se calhar podia ter incluído qualquer coisa a dizer, vai, este gajo é um monstro na vida real. Pá, tipo, no fim metiam como, não, como aquela, não, olha, no fim do filme, tipo, este morreu no Vietnã, este aquela este coisa é tipo Animal House. Aquela coisa tipo Animal House. Isso por acaso foi isso é bem pensado. Não, mas nem sequer era só isso, aquela parte em que eles dizem tudo o que mudaram para a ficção. Sim. Podiam pôr lá, Tony Hendra é provavelmente um pedófilo. Pronto, o Tony Hendra foi contratado do National Lampoon para escrever para o Spitting Image. Era só isso que eu estava a ver. Okay. E quis só mandar via com o facto de ele provavelmente ser um grande monstro. E acho que deve estar registado. É aquela coisa, se és um monstro, o Reino Unido sempre te acolhe. Mencionar com o Kevin... Bacon? Como é que se chama o gajo do House of Cards? Spacey? Kevin Spacey. Yeah. Sim. O Spacey ainda não retiraram o seu título de cavaleiro. Ok, fixe. Portanto, quer dizer que se agora se houver tipo uma tábua redonda, ele está lá, não é? Está lá ele, sim. Olha, então... Vamos continuar, então. Exatamente. Então, elas são expulsas da sala, porque querem ver a novela, não acho, não sei... Para se vingar, cogitam um plano. Vão ao café da esquina fazer uma chamada a pedir pela Marina Lucy para que assim os maridos notem que estão ausentes. Sim. Mas no café também está toda a gente colada na TV. O que é que elas estão a ver no café? Acho que estão a ver o futebol também. Sim. Ok. E quando a Marina Lucy liga, Carlos Rigui só grita: é para estão a ver. Mas no café... Estás a ouvir agora? Calma, olá. Calma, calma. Olá. Calma. Liga as colunas, caralho. Estou mais calmo do que tu, se calhar. Calma é mais tipo, para de falar. Não é tipo, tem calma, por favor. Estás a ficar demasiado nervoso. Eu acho que agora estou a ouvir. Ok. Estás a falar? Estou. Sim. Olha, vamos aproveitar. Consegues ouvir-nos então, cara? Estão a ouvir? Estamos. Sim. Não. Espera lá, isto está a bagunçar. Espera lá. Estamos a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Daniel? Ok. Sim, também estou a ouvir. Pronto, mas no café... Olha, antes de... antes de passarmos para o café, e peço desculpa porque isto é a minha própria falha de ter escrito não ter escrito em enredo todo, algumas coisas interessantes a mencionar. Eles têm a Marina e a Natalina têm uma discussão na cozinha sobre o que é que vão fazer antes de cogitarem esse plano, não é? De irem ao café. E é aqui que se nota mais o facto de que, sim, o pessoal que adaptou isto para português simplesmente não quer saber. Porque no I Love Lucy, a Lucy fala de... Ah, lembras-te como era bom antes da televisão aparecer, quando nós íamos juntos? E nesta versão, a Marina diz a mesma coisa e a Natalina responde... Oh, mas foi assim tanto tempo? E a Marina diz, não. Mas, tipo, televisão existe que dos anos 60 em Portugal, tipo, mais cedo, mas tipo, sim, massificada para aí dos anos 60, imagino, acho. Sim, e a cena é que ela tipo, decide, assim, tipo, os guionistas sabem disso, não é? E incluem isso no enredo, mas metem a mesma piada que não funciona e depois dizem, ah, já, afinal não. Eu vou só dizer, o guião disto, como várias adaptações da SIC, é da Companhia das Ideias, que é o António Avelar de Pinho e a Leonor Tenreiro. O António Avelar de Pinho é conhecido por várias coisas. Ele, além de co-criador do Avô Cantigas e co-criador dos livros de aventuras e desventuras juvenis do Super 4, ele era... Continua-te. Não era do Rita Altejo, mas era de uma banda qualquer desse género. Não, era o Pedro de Pedro e os Apóstolos. É isso. É o António Avelar de Pinho e o Pedro... Aí, como é que eu não estou a lembrar do nome dele? Fogo, é um bocado má onda não me lembrar do nome dele. É o... João, José, Miguel, Ricardo. Mas é que seja Pedro, não é? Pedro de Freitas Branco, que ainda por cima é um apelido com nome na música portuguesa. O pai, o avô, etc. São pessoas importantes. O António Vlado Pinho é membro da Filarmónica Fraude e da Banda do Casaco, era alterista dessas duas bandas. Também escreveu o Paz Doce e tipo, escreveu e coproduziu o Fungo H da Bicharada. Escreveu para o Lara Lee, escreveu para o Hermano José, muitas letras e foi produtor e é A&R da Vilinho Carvalho. E ao mesmo tempo escreveu estas coisas todas, ele escreveu para o tal canal e etc. E ele agora é um dos jurados do Festival da Canção. Portanto, eu ontem estive a olhar para ele no Festival da Canção. Grande vida. É ele o escritor do Samuel Iceberg, não? O que é o Samuel Iceberg? O Samuel Iceberg é uma música do Avô Cantigas. Que é sobre um pinguim que é violinista e que toca para os esquimós. E que é aquela merda que lembro com o meu irmão, pronto, que era mais inteligente que eu quando éramos garotos, né? Então estava sempre a dizer que isso era impossível porque os esquimós estavam no Polo Norte e os pinguins no Polo Sul. Meu. Então ele estava sempre a insistir nisso. Que a letra do Avô Cantigas não era factualmente verídica. Meu. Eu só me lembro do gafanhoto ciclista. Eu não sei se foi ele que escreveu, mas eu tenho aquelas edições completas da discografia da Banda do Casaco e um dos membros escreveu as liner notes e ele faz assim uma reminiscência de como é que era ser jovem em Portugal no início dos anos 70, final dos anos 60. E ele menciona que, ah, sim, isto da falta de liberdade eu nunca senti, porque eu acho que a liberdade está por dentro de nós. E depois fala de ser tipo o filho de um ricaço qualquer em Cascais e que lia Simone de Beauvoir e mais o que queria, não é? Portanto, é a mesma cena mais obnoxious de sempre. Sim, ok, para ti era na boa, não é? Podias ir a Londres se quisesses. Mas o meu pai também me disse que, tipo, que foi aquela coisa mesmo, tipo, que foi para a escola no 25 de Abril. E chegou lá e disse, opa, não há escola hoje. Porquê? Ah, houve evolução. Ele, ah, está bem. E voltou, mas tipo, não se apercebeu do que se tinha passado. Voltou para casa, sossegado, tipo, ok, tenho o dia livre. Ah, eu acho que mal seria se no dia da revelação houvesse escola, não é? Primeira sim, coisa sim, que mas foi tipo, a reação do meu pai foi do género, ok, fiz, não tenho aulas hoje, yeah. Tipo, não foi aquela coisa de... É caralho, agora é a revolução, mano. Mas pronto. A mãe de um amigo nosso só se apercebeu a meio do dia, tipo, para este sexta-tarde, uma merda assim. Isso é, já é o final do dia mesmo. Certo, certo. Voltando ao dia da Marina e do Cal... Ok, então o que aconteceu foi que eles foram para... Não, mas esperem, que antes disso do café, é que ainda mais nesse diálogo, há o facto de que a Natalina pergunta o que é essa coisa do cinema, isto pouco depois da Marina ter dito que eles costumavam ir ao cinema antes de haver televisão e depois ter dado o dito por não dito, portanto, basicamente já estás a pensar que estás a assistir ao diálogo de duas pessoas malucas. Não, mas no original isso parece tipo ela, tipo, ai, eu já nem me lembro disso de ir ao cinema, já nem me lembro como é que era. Não está realmente sim, a perguntar. Sim. Não, não, eu estou a falar da versão portuguesa. Sim, sim, sim, sim, sim. No I Love Lucy faz todo sentido. Claro. Sim, yeah. Sim, e no I Love Lucy também eu acho que perguntam os nomes dos pugilistas, não é? E a Lucy não sabe dizer. E então, para adaptar isto para o português, a Natalina pergunta os nomes dos clubes e a Marina diz que são dois bairros de Lisboa. Porque há pessoas em Portugal que não sabem o que é o Benfica e o Sporting, não é? Sim, e o Sporting é o famoso bairro de Lisboa, não é verdade? Certo. E antes delas passarem, elas ainda tentam falar com os maridos, que gritam com elas, e é muito divertido, porque isso é sempre divertido, e há uma linha que também é igual no original, mas com outro rio, mas é procurem os nossos corpos no Rio Tejo, que eu vou tentar adaptar para o meu primeiro romance policial. Mas pá, não sei, o Cunha, não sei, mas o Dez e Ernesto também, na vida real, batia na Lucy, do que eu vi de um telefilme que deu uma vez a televisão. Sim, mas, sobre o casal. Felizmente ou infelizmente, esse aspecto da sua relação não foi incluído na sitcom. Olha, há que dizer que a Lucille Ball foi a primeira mulher à frente de um estúdio grande de televisão. A Desi Lu Productions, produziram Star Trek, Mission Impossible, etc. Ah, sim, sim, é verdade. Acho que isto é uma coisa importante. Sim, sim, sim. Ela a Marina Mota é um nome importantíssimo. Cantou fado e diz que é a autora da ideia de transformar andotas em sketches e que os malucos do riso roubaram. Comparem. Mas o Malucos do Riso não é aquele remake do Monty Python? É o remake, eu acho. Então se calhar os Monty Python também roubaram da Marina. Ela que não possesse, porque o John Cleese já está demasiado ocupado com os custos do divórcio. E depois temos que apanhar ainda mais links dela a falar sobre o politicamente correto e blá blá blá. Eu acho que essa coisa dele, ele só começou a falar do politicamente correto quando começaram a cascar nele, para ele só falar no divórcio e de uma maneira muito, muito má onda sobre a ex-mulher. Mas lá está, né? Tipo, o Ricardo Araújo Pereira é tipo, é mesmo. Pessoal, acusa tipo, os gatos fedorentos de copiar os Monty Python. Mas é verdade, tipo, o Ricardo Araújo Pereira só começou a falar do politicamente correto depois do João de Cruz. É mesmo a copiar. Meu. Não, mas o policiamento correto é a maior ameaça de sempre à civilização ocidental. Certo? Podemos concordar todos? Opa, acho que sim. E a única pessoa que está entre nós e essa ameaça é um velho homem banco. Exatamente. Não, já não tem piada para ir desde 1982. O Fiscal do Wanda é para aí 87. 87, vamos... ok. Desde 87. O Fiscal do Wanda é fixe. O Fawlty Towers, por acaso, não é. O Pluto Nash é mais recente. Eu não vou... Não... Grande Pluto Nash. Ok. Ajusto. Porque, espera, mas uma coisa que o policiamento correto fez foi que hoje nunca se faria um ser chamado Marina. É demasiado no limite, estás a perceber? Porque hoje em dia não podes ter uma mulher protagonista de uma série. Caiu logo em cima. Foi correto que fez. A dizer que era sexista ou assim, não é? Exato. Olhem, O bar que eles vão é bastante fixe, o snack bar. Tem um telefone que é igual ao telefone que eu tinha na minha escola do ciclo. É aquele azul. De rodar, ou... Eu só quero dizer que o Fawlty Towers é fixe. Não faz já mais de 10 anos, mas curto bem. Olha, vamos falar, eu vi recentemente. Deixar isto bem claro. Não havia o Fawlty Towers português também? Eu acho que é provável. Vamos ter de procurar isso. Eu tinha quase certeza que havia um Fawlty Towers português. Não, claro, tem de haver. Mas há uma coisa que é o Desi Arnaz tem o cabelo... Epá, é um problema que eu tenho quando vejo televisão e filmes antigos. Tipo dos anos 40, 50, 60, que é o cabelo dos homens, brilha sempre e está todo penteado e para cima e não sei o quê. Isso faz-me tipo muita confusão. Como o teu? Não, faz-me muita confusão. Acho mesmo horrível. E o Cal Montoya, no primeiro episódio de um sarilho chamado Marina, tem um rabo de cavalo, mas ele entretanto corta. E eu acho que é neste episódio que se menciona que ele cortou o cabelo. Não? Pois é. Mas na lista dos episódios havia uma de ir ao cabeleireiro, não havia? Sim, mas se calhar não foi ele. Isto é uma série com continuidade, pelos vistos, então, afinal. Tipo, tens que ver os episódios todos para perceber as piadas. Realmente, é. Sim. Sim, tens mesmo de seguir. Acho que podes avançar, Folião. Ok, então. E há aqueles cliffhangers todos. Quem é que matou o Cal Montoya? Ou quem é que alvejou o Cal Montoya? Desculpa. O pai do Cal Montoya. Depois depois vingasse. O último episódio foi tipo a Marina Mota dizer que estava grávida. Eu acho que essa pessoa se devia preparar para morrer. Sim, a Marina Lúcia acaba por ir mexer na caixa. A Marina Lúcia acaba por ir mexer na caixa para conseguir trocos para uma segunda chamada, mas é apanhada e um polícia julga ter encontrado nelas duas delinquentes famosas no bairro. Como é que... Sim. Mas, tipo... tens perguntas? Tens dúvidas? Sim, é tipo... Elas são famosas, são tipo... Só duas pessoas, tipo... Elas são procuradas, são delinquentes, são ladras famosas. E... Ok. Eu estou um bocado desiludido com o Daniel porque eu estava à espera de que ele registasse o nome delas. É Mãozinhas e... Ah! É? Pronto, ainda não. Bem. Alô? Sim? Não, mas é Mãozinhas porque é o tipo o nome que os bandidos têm na Serra do Camilo. Ah, ok, estás a inventar. Não, mas elas têm... Sim. Elas têm mesmo nomes. Elas têm mesmo nomes. Tem nomes, tem. Também não posso ser eu a fazer o trabalho todo. Não, mas eu sou preguiçoso nestas coisas. E para esclarecer, a razão pela qual a Marina vai mexer na caixa é porque o resto do pessoal está mesmo hipnotizado pelo jogo, pelo combate. Sim. Tipo, ela não tem outra opção. E a certa altura, respondem ela mesmo. Diz a coisa do... Yeah. E a certa altura ela pergunta, tipo... Está lá um polícia também, não é? A ver o jogo. E ela diz... Então não dizem que o futebol é um caso de polícia? Ah, esse é muito como bom. Como toda a gente diz. Sim. Mas isso por acaso está bem apanhada. Porque o pessoal está sempre a queixar-se. E é verdade, não é? Que os gajos da bola são todos corruptos. Essa linha também aparece no original. Estou. Espera aí que isto... Oh, outra vez arroz, mano. Isto parou, espera. Ah, ok, está ok. Espera só 2 segundos. Espera aí. Jesus. Eu estava a ver o jogo também. Não, estou a procurar o nome. Calem-se um bocadinho. Olha, já manda. Espera aí. Não. Boa rádio. Vamos cortar esta parte. Está bem. Não vou cortar nada. Já está cotado. Eu estou a tentar ver o episódio para descobrir os nomes delas. Oh, puta que pariu. Espera aí. Os nomes não aparecem logo na primeira parte, mas o polícia está a prendê-las. E ela diz logo: eu sou a mulher do Cão Monteiro, e depois corrige para Montoya. Isto tinha erros. Ok, acho que. Como é que isto é possível? Já chega, já brincaste. Peraí, peraí, deixa só ouvir o nome deles. Oh, puta que pariu, homem. Não vai nada. Também não é o Rodrigo que edita. Já encontrei, pera. Piada, a sério. Vocês estão preparados? Vamos voltar. Sim. Sim. Ok. Elas chamam-se Diana Dedos de Adesivo e Zezinha Limpa Bolsos. Zezinha Limpa Bolsos. Ok, valeu a pena então. É pá, fogo. Ok, então. Mas elas são presas ou não? Tipo, como é que elas estavam? Diz na próxima frase. Ok, diz na próxima frase. Tipo, diga-se passagem, quando a Marina vem buscar os toques, temos um bocadinho de fan service. O que? Ela mostra as mamas? Não, mas o cu não é. Ah, ok. Que sorte. Podia ser tipo meio Benny Hill, não é? Podia ser meio Benny Hill. Mas olha, mas. Mas eu estou a ver aqui, tipo, só parece o nome da Marina Lúcia, tipo, a sidekick não faz nada, não sei. É Natalina? Não muito. Natalina é. Sim. Ela tipo conversa com a Lúcia, com a Marina. Pois, mas a Marina. Pois, o Sorrilho também é da Marina, não é? Não é as aventuras de Marina e Lúcia. E Fall no original é bastante mais velha do que a Lúcia, portanto também não teria a possibilidade, acho eu, de fazer tanto slapstick. Ok. Então, Marina Lúcia distrai-os com uma referência ao esporte e elas fogem de volta a casa. Os maridos continuam colados à televisão. Tempo para um novo plano. Sobem ao telhado e tentam cortar o fio de eletricidade para estragar o sarão aos maridos. Que realmente é aquela merda que é mesmo bem pensado, não é? Porque sim, sim, sim. E aparece um polícia no telhado que as apanhou e que está com uma ama. Que é aquela coisa que, ponto, no I Love Lucy não me custa muito acreditar, não é? Anos 50 em Brooklyn. Mas nos Saírios da Marina é bastante chocante e bastante estranho. Rodrigo, tu queres o expert, isto é em que bairro Lisboa? Não faço a mínima ideia. Ou não, nem pensaste nisto? Para tu não, mas olha, a Natalina, não, porque isto não tem muitos exteriores. Sim. Isto é quase tudo passado em casa deles, não é? Não, mas elas estão okay, ótimo. Agora, mas, a Natalina é a senhoria dela. há que dizer que a Natalina é a senhoria dela. E desde que cortem assim o fio da televisão? Pá, sim, não sei lá, ela é que manda. Está bem, depois quem paga é ela. Mas realmente, isto aqui tipo, é uma série de crimes que elas cometem só por causa da mulher. Sim, e ela tenta desculpar-se a dizer que ela é a mulher do Cal Montoya, como se ele fosse um grande músico. Depois elas vão para a esquadra e ela diz isso ao polícia, que lá está mesmo. Mas parece ser chefe. Ele é o chefe, mas é quem recebe as pessoas na esquadra. Ok. Mas é tipo... Mas podia ser tipo... é um caminho do Costa Costa. Era fixe, mas, tipo, assim, era o crossover entre o Malucos do Riso e a Marina Mota, não era? Não há isso, porque sabemos que há uma imensa inimizade entre a Marina e os Malucos do Riso. Ah, não é? Pois é verdade, tem razão. Já tinha esquecido. Ela desculpa-se com isso ao polícia, e a polícia diz que não perde um concerto do marido dela, que é um bocado estranho. Se ela é uma estrela assim tão grande, é, tipo, o polícia está a tentar dizer que ele o segue à volta do país e do mundo quando ele vai em digressão. Não, se calhar o gajo é um hype lisboeta. Tá bem, mas então não é... Espera! Se calhar ainda vai ao Porto para o Lovers, mas é só isso. Não, mas se ele é uma cena tão pequena, lisboeta, não é um nome tão grande que ele conheça ou que ela possa usar para tipo, você sabe quem eu sou? É o rei do bairro, mas... Rodrigo, tens que ver que isto é antes da internet, não é? Eu não compro. Eu compro o Ricky Ricardo e não compro o Cal Montoya como grande estrela. É justo, também nunca vi o Cal, nunca ouvi nada do Cal Montoya, enquanto que o Desi Arnaz tenha uns discos, portanto é mais fácil acreditar. Ok, então... depois vão para a esquadra. Aí tem dificuldades em convencer o agente de que não são as duas famosas criminosas. Porque é mãozinhas de... É tipo... É meio tipo os Wet Bandits, sim, não é? Tipo, como é que é? De repente outra vez. Pronto, sim, e o chefe da polícia diz ao gajo que as raptou que ela vai provavelmente ter uma promoção e que elas vão dentro por pelo menos 5 anos. Portanto, tudo muito... Eu não sei se pender a duas ladas é razão, claro, para a promoção, mas pronto. Pá, esquece, mas sou mesmo muito... Pá, roubo mesmo muito lá no sítio, mas é um bocado estranho, tipo... Bem, adiante. Aí tem dificuldade em convencer o agente que não são as duas famosas criminosas. O primeiro polícia acaba por ir ao apartamento confirmar, mas fica-se traído por causa do jogo de futebol / combate. Finalmente a verdade é revelada, mas no fim os maridos nem notaram que as mulheres tinham saído. Isso na versão do I Love Lucy. Sim, tu aqui dizes que acaba diferente no da Marina, mas não explicas como. Não, que é para termos algo para falar. O que acaba diferente é o polícia vai lá e acaba a ver o jogo com eles. E depois elas vão lá e fingem que estão a assaltar a casa mesmo. Vestidas de ladras. Portanto, olha, a lição é, se tu rotulares uma pessoa como uma coisa, ela vai se tornar essa coisa. Exato. Okay. E no fim, também mencionei, isto é outra diferença, no fim do episódio dos Trilhos da Marina, há bloopers. Que é a marca, de uma grande comédia, sempre. Pá, o Jackie Chan também faz. Sim, mas lá está, tipo, o Jackie Chan faz para a gente se rir com os ossos que ele partiu a tentar fazer. E o Cannonball Run também faz. A Marina, infelizmente, não há... Não há nenhum blooper em que a Marina cai do telhado, assim. Mas o Jackie Chan... Pois aparece, eu ia fazer essa ligação. Mas eu... O Al Needham começou a fazer isso no segundo Smokey and the Bandit, ok. Estava aqui a tentar perceber. Okay. De quando é que é o segundo Smokey and the Bandit? Mais uma vez, uma cena de ação. Sim. Pá, não, mas Na altura não havia DVDs para pôr os bloopers nos extras, não é? Então tipo, eram tão engraçados que eles não podiam... Por acaso eu gostava de procurar quando é que começou isso dos bloopers, porque eu lembro-me que o Halespi, quando fez o Being There com o Peter Sellers, o Peter Sellers odiou que ele tivesse posto bloopers no fim, que ele rir-se fora de personagem, etc. E pá, o gajo ficou full com essa porcaria. Ficou tão zangado que foi logo imitar um indiano. Uma coisa é anos 60, que foi quando aconteceu The Party, e outra coisa é anos 70, que foi quando aconteceu o Being There. E ele voltou atrás do tempo e começou a imitar um indiano. Eu acho melhor bloopers do que Stingers. Mas falando do Peter Sellers, eu queria trazer outro assunto, que é... Eu estava a falar olha, Peter Sellers, falámos de monstros ingleses como o Tony Hendry, e o Peter Sellers também era um monstro. Yep. Só porque era racista. Não, só porque era um monstro para toda a gente, para as filhas, ele era horrível. Continua. Pá, acho que é para dar um small, mas quando era miúdo também via tipo o Pantera cor-de-rosa, depois ficava à espera e ia tipo. Olha, estás a gozar? A mesma coisa comigo também. Que todos temos em comum. E pronto, e agora tipo, o Pantera cor-de-rosa, agora o Pantera negra. Agora tem que fazer o Pantera azul, o Pantera amarela e o Pantera vermelha, que é para depois fazer o Power Panthers, para o filme final, que é tipo... Não, e o Pantera branca? Todos. E o Pantera branca? Pronto, o Peter Sellers... O Pita Sellers já morreu, mas o Roberto Benigni ainda está entre nós e foi o sobrinho do Inspector Clouseau ou qualquer coisa assim, numa sequela. Estás a falar que a sério? É muito maniosa. Mas, portanto, podemos... Sim, sim, sim. Existe um filme do Pink Panther com o Roberto Benigni. O reboot... Não é o Steve Martin. Mas eu acho... É o Steve Martin, mas o que o Daniel me diz não me sou. Eu também acho que há aí qualquer coisa. Mas é um bocado lógico. Se tu quiseres fazer um ator de comédia física brilhante como o Peter Sellers, vais pegar no Steve Martin. Acho que isto é lógico. É uma escolha que faz sentido do ponto de vista artístico, cómico. Faz todo sentido. O resultado é uma merda. Nós já falámos do Steve Martin. Nós já falámos do Steve Martin desculpa. No episódio passado. Desculpa, o que é que tu tens? O que é que tu tens contra o Bluegrass? Este episódio é para falar do Roberto Benigni, caralho. Mas o Steve Martin também é um monstro. O Roberto Benigni acredito que seja, que é italiano. Ah, sim. Mas... Ela aparece naquele filme italiano. Eu quero acreditar que o Steve Martin é altamente. Talvez. Vai saber e é como os outros. Mas... Pois é, há aquele filme que todas. Que ainda no outro dia ouvi alguém a dizer. Opa, quem é que foi? Ainda no outro dia ouvi alguém a falar bem do filme do Holocausto, meu. Tipo, como é que se chama? O Vida é Bela, não é? La Vita é Bella. Qual? O The Day the Clown Cried? The Day the Clown Cried? É basicamente esse filme, é, basicamente, é basicamente isso, sim, meu. Que é tipo, pronto, que o Roberto Benigni é tipo. É mentir ao filho sobre o Holocausto. É tipo, é o primeiro Holocausto denier da história, não? Que é tipo. É tipo, Holocausto denier. É o David Irving italiano. Afins, porque o tipo de pessoal que cotou a Vida Bela é o tipo de pessoal que podes tolar muito bem com. Ah, sim, ria-se do Holocausto, não é? Muito bonito, muito bonito. No outro dia, tipo, eu tenho um professor que é o David Irving. E vocês tiveram aula numa 100 e puderam ver o La Vita Bella? Não, foi, mas tipo, foi tipo um. Estava no pub, já estava meio bebido. E o gajo começa. Um colega meu começa a falar do David Irving e eu confundo. E tipo, o quê? Mas o nosso professor é nazista? Meu. Fiquei mesmo tipo. Fiquei super confuso durante 10 minutos a pensar que tinha um professor nazista, mas depois já percebi-me que afinal não. Eu tinha percebido mal o nome. Mas se tivesses, não havia problema nenhum. É um grande problema do politicamente correto hoje em dia, que os nazistas já nem podem ser professores. Uma pessoa vai a uma conferência sobre eugénica e já não pode ser ministro. Foda-se isto. Enfim. Professor de direito público, não é? Ensinar-nos como é que o governo funciona. E uma das maiores ameaças à liberdade que há hoje é pessoas que debatem se é ético ou não. Dar socos a nazis como se isso estivesse sequer em questão, porque eles são pessoas como nós e não merecem socos. Opa, e também é assim: às vezes o pessoal, tipo, tu não és racista, mas se te chamam racista muitas vezes, tipo, vais ter só para. É exatamente o que acontece pessoa, aqui: tipo... elas tornam-se ladras. Exato, no fim o pessoal só fica mais extremista. É. Exatamente, é verdade, é o que acontece. Não, e ainda por cima, não há nada pior. Nada. Mesmo, não há nada pior no mundo do que isso. Tu achares que podes dar um soco a um nazi só porque discordas dele. É tipo, é... Estou tolerante, mas depois não toleras certas pessoas. Mas olha, agora lembrando, tipo, nada a ver com esta conversa, mas a ver com o assunto. Quem é que são os lutadores do original? Eles dizem os nomes ou é... ou não? Eu acho que eles devem dizer, mas eu não prestei atenção. Não é o Mohamed. É por isso que tens que ver os episódios, Folhão, já viste que nós não damos cabo do recado. E há uma coisa, né, quando eles estão na esquadra, estava agora a lembrar-me que ele manda vir com ela ser loira pintada, porque a ruiva pintada que a Lucille Ball ela pintava o cabelo e tinha o cabelo daquela cor, apesar daquele ser preto e branco, era muito falado que ela tinha o cabelo ruivo, mas ela pintava o cabelo. E ele manda vir com ela ser ruiva pintada. E aqui, na versão portuguesa, em vez de ser pintado ou não o cabelo, é ela ser gorda ou magra. Tipo, estar muito gorda. É muito divertido. E isso na versão inglesa, americana, estadunidense, leva ao seguinte diálogo. I'm revolting. Oh, I wouldn't say that. Porque ela está rebelde, entende? E que é a piada do Mel Brooks no History of the World, que é o part filme one. Do filme. Tens de dizer part 1. Concordamos. Okay. Não vais estragar, não vai estragar one, o nome do filme. Em que o pessoal chega ao Luís XIV e diz The peasants are revolting, e ele diz I know. It's good to be the king. Mas pronto, yeah. O melhor Mel Brooks, toda a gente sabe, que é o Blazing Saddles. E a seguir vem Spaceballs. O... Spaceballs? Não é nada. Spaceballs já estava... O primeiro é o History of the World Part 1. O Spaceballs já estava na fase do reciclar gags. Que depois ainda se torna pior no Robin Hood Man in Tights. Que é coisa do reciclar, da reciclagem. Não. Ah, e o terceiro melhor filme é o Dracula claro Dead and Loving It. Não, mas para mim, Saddles e depois o Producers. Eu saquei do videoclube e adorei. Morto, mas puta, tem aquela cena fixe que ele fica tipo morcego, mas com a cara de Leslie. Eu também aluguei esse filme. O final é altamente, porque está lá o Renfield, não é? E o Drácula já é só um monte de cinzas e o Renfield tenta fazer uma carinha. Ah, eu lembro-me disso. Para pensar que o Drácula ainda está vivo. Mas espera. Lá está, quando vi esse filme em garoto, para mim era um filme do Leslie Nielsen. Para mim também. E eu já sabia quem era o Mel Brooks, tipo, na altura, e nunca associei até ser adulto. É porque exatamente. O Mel Brooks não aparece. Eu acho que não aparece muito. É só um bocadinho. Mas, uma vez, o Kevin Pollak tem aquele... O Kevin Pollak chat show. E uma vez foi lá o Jordan Peele. Ainda não era o Oscar-nominated Jordan Peele. E o Jordan Peele está a dizer que ele cresceu com o Spaceballs. E que o Spaceballs era altamente. E o Mel Brooks era altamente. E o Kevin Pollak é um bocadinho mais velho. Um bocadinho mais velho do que o Jordan Peele. Não, um bocadinho é bastante, meu, tipo, mas deve ser tipo 20 anos mais velho. E que na altura dele, sim. Tipo, o Spaceballs já não era a cena, tipo, já a malta já estava. Não curti muito. Portanto, eu penso sempre na altura em que tu vês o Mel Brooks. O Mel Brooks, que é o teu Mel Brooks. Tipo, quando és puto, bate muito. Eu vi o Robin Hood Man in Tights para aí mil vezes. E era dos meus filmes favoritos quando eu era miúdo. Mas, tipo, eu vou ver agora e sei que o Man in Tights é o Juice in Space do Spaceballs. E já aí já começava essa cena dele reciclar gags. É só isso. Mas os meus favoritos são o Blazing Saddles e o Producers, claro. O Producers tem a música é incrível. It's springtime for Hitler and Germany. Não vais dizer também aquele que é uma adaptação literária russa? Não, eu nunca vi. Eu nunca vi. Que eu ia acampar. Sim. E tinha inveja do pessoal que tinha... A minha família tinha uma relógio e eu tinha inveja do pessoal que tinha caravanas. E que depois... O meu sonho era ser como o Spaceball e ter, tipo, uma caravana que andava no espaço. Okay. E ter um cão que... E ser bonito como o Bill Pullman, não? Isso, ser bonito como o Bill Pullman... Opa... A única coisa que consegui até agora foi o casaco de couro, meu. Mas de resto não consegui fazer mais nada. Meu. Ah, eu curtia também a princesa a dar tiros de metralhadora. Pá, a minha parte favorita é a parte do Alien. A parte do Alien, sim, também. Podem deixar isso fixe, estás no espaço e ver um restaurante. Meu. É. E pronto. E... Há uma cena, há uma diferença clara nos dois episódios, que é a postura dos homens. Tipo, no I Love Lucy, eles estão muito mais solenes, estão muito mais machos. E depois, no fim, quando um dos combatentes é derrotado, não é? Como acontece no pugilismo.